Graça e paz, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. O rei Josias acaba com a idolatria, há uma purificação do templo e do culto, o livro da Torá, ou seja, a lei, é encontrado, há uma profecia sobre a ruína de Jerusalém, e Josias faz um pacto com Deus. Bem, é um capítulo relativamente extenso, então eu vou ler uma pequena mensagem e logo em seguida vou ao texto. Uma pequena mensagem de abertura, irmãos. A presença que sustenta a missão A.C. Barrou. Perto de sua partida, Jesus deixa aos discípulos a promessa que ecoa até hoje. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas palavras não são consolo vago, mas resposta direta à fragilidade humana diante de uma missão tão grande. Os discípulos perderiam a presença física do Mestre, mas ganhariam a certeza de que ele jamais os deixaria, Mateus 28, versículo 20. Essa promessa, irmãos e irmãs, inclui cada momento da vida, dias de triunfo, mas também dias de fracasso, luto e incerteza. Em todos eles, Cristo permanece presente, não apenas como lembrança, mas como companheiro vivo. Sua presença sustenta o anúncio do Evangelho e dá coragem quando o medo ameaça paralisar. Todos os dias aponta para o hoje, mas também para a eternidade. A consumação dos séculos não será ausência, mas plenitude. Estaremos para sempre com ele. Até lá, a certeza da presença constante de Jesus é a âncora que nos mantém firmes na missão e na esperança. Para nossa reflexão, a promessa "Estou convosco todos os dias" é uma verdade que realmente sustenta meus passos e acalma meu coração, é uma indagação. E o texto é enviado pelo pastor Paulo A.C. Barro. Vamos então ler o capítulo 34, irmãos, há um paralelo do segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Só um parêntese aqui, irmãos. O nome Josias, em hebraico, tem o sentido de concedido por Yahvé. E, na realidade, Esse foi mesmo a bênção do Senhor, essa foi mesmo a bênção do Senhor para o seu povo, depois de tantos anos de sofrimento. Esse homem, esse rei, foi bom e piedoso. Já na sua juventude, começou a procurar pelo Senhor, a fim de desfrutar da sua presença e orientações. E isso lhe valeu muito mais do que toda a experiência e sabedoria mundana que seu avô e outros conselheiros da corte lhe pudessem transmitir naquela época. Permeada de malignidade em decorrência do afastamento das lideranças e do povo da comunhão com Yahvé. Tudo indica que Josias tinha cerca de 6 anos de idade quando Manassés, seu avô, morreu e assim só tenha conhecido um Manassés arrependido, convertido e muito mais experiente quanto à ação de Deus, a própria vida. Quer dizer, Josias pôde não ter recebido qualquer má influência da fase em que Manassés se constituiu o mais terrível e maligno dos reis de Judá. Tanto Josias como Ezequias eram filhos de pais ímpios, pagãos e maus, o que demonstra que Deus escolhe, separa e levanta seus servos dos mais variados ambientes psicossociais e religiosos. Aos 16 anos, o rei Josias entregou seu coração a Yahvé e, de fato, se converteu. Com 20 anos, recebeu a vocação para um ministério profético de absoluta guerra contra o mal e foi cheio do Espírito para cumprir sua missão. Foi Josias, pessoalmente, quem dirigiu a obra total de eliminação da idolatria instalada no reino em sua época. Foi rigoroso nessa missão de purificar a nação, estendendo toda a sua obra saneadora até as fronteiras dos territórios vizinhos, e não retornando para casa antes de certificar-se que nada mais restava a fazer. Seu alvo, ao restaurar a casa de Yahvé, tornando-a como era nos dias de Salomão, ela também pode ser alvo dos mesmos favores e bênçãos divinas da época. Um texto paralelo está em 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. Louvado seja Deus por essa mensagem. Vamos ver a partir do versículo 2 com um paralelo no 2º livro de Reis, 23, de 4 a 20. Diz assim o texto: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso à deusa Aserá, que ficava acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhe tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali, e em todas as ruínas ao redor delas. Passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados, e esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada, retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Javé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de toda a população de Judá e de Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais superintendentes do templo do Senhor. Estes os distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado em ruínas. Tomar meu chá aqui, irmão. Os homens trabalhavam fielmente na obra e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Estavam encarregados dos operários e tinham responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivães, oficiais e porteiros. A partir daqui, irmãos, do versículo 14, com paralelo 2 Reis 22, de 8 a 10, nós vamos ver o livro da Torá, a lei que é encontrada. Versículo 14. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Javé, o Senhor, o sacerdote Ilquias, encontrou o livro da Torá, a lei de Moisés, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei na casa de Javé. O Senhor entregou o livro nas mãos de Safã. Safã leu o livro ao rei e contou-lhe: Eis que os seus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos do que fazem a obra, dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu algumas partes das obras para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, a lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem: Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã e ao auxiliar real Asaías: Ide, pois, imediatamente consultar Yahvé, o Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra de Yahvé, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo que está escrito no livro. Agora, a partir do versículo 22, há uma profecia sobre a ruína de Jerusalém, com um paralelo em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11 a 20. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás e responsável pela guarda e conservação das vestimentas reais. Ela morava no Mishnê, a cidade baixa, no bairro Novo em Jerusalém. Então Uda lhes declarou: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eu trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isso porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre esse lugar e não se apagará. Todavia, direis isso ao rei de Judá, que vos mandou consultar ao Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, considerando que o teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes, e choraste na minha presença, eis que eu também te ouvi, oráculo de Yahvé, isto é, assim declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e serás recolhido ao teu sepulcro em perfeita paz. E os teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre esse lugar e sobre seus habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. E para finalizar, irmãos, Josias faz um pacto com Deus, com um paralelo no segundo livro de Reis, no capítulo 23, de 1 a 3. Diante dessa palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiram à casa de Yahvé, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todos os cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, toda a população, do mais simples aos mais importantes, jovens e idosos. E diante de todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e diante de Yahvé estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto, e todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem a Yahvé, o Senhor seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, o Deus dos seus pais. Louvado seja Deus por essa palavra. Irmãos, que na nossa vida nós acabemos com toda a idolatria, seja de pessoa, seja de qualquer outra coisa. Que haja purificação no nosso coração, porque o nosso coração é o templo do Senhor. Que haja purificação e santidade do templo e do culto, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Que o livro da Torá, ou seja, a palavra do Senhor, seja encontrado em nosso coração. Que a profecia sobre a ruína em Jerusalém não ocorra em nossas vidas e nós sejamos fiéis ao Senhor. Façamos um pacto, assim como Josias fez um pacto com Deus, que nós façamos um pacto com o Senhor também. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses dois últimos dias, o capítulo 33, 32 e 33, estão registrados no nosso blog, bloglogos7.blogspot.com, e agora o capítulo 34. Tinha sido registrado o 32 e 33, agora registrado o capítulo 34, para a glória do Senhor. Nós tivemos um problema aqui de queda da energia, mas foi suficiente para nós mandarmos para o blog. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça segundo a sua vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a glória do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça todos os dias de nossa vida, bem como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém. Aleluia. Amém.